Capítulo 4. Os tempos são chegados. A salvação do mundo. Digníssimas autoridades, senhoras e senhores, meus amigos. Os tempos são chegados. É o tema que vamos desenvolver nesta palestra. Os tempos são chegados. E este, meus amigos, é o tema que me foi apontado por inspiração do alto, desde a primeira das grandes mensagens de sua voz, no Natal de 1931. Embora eu apenas tivesse chegado ao Brasil em 1951, na minha primeira visita, no meu 65º ano, esta grande terra já estava marcada, desde minha mocidade, no meu destino, tanto que a minha tese de formatura em Direito foi um livro sobre o Brasil. Eu sentia como que uma atração instintiva e irresistível por este país, até que em dezembro de 1952, por fatos imprevisíveis para mim e mais poderosos que minha vontade, milagrosamente vencendo todas as dificuldades, aqui cheguei definitivamente com a família para trabalhar e dar o melhor fruto da minha vida até a morte. Para melhor compreender, releiamos juntos alguns trechos da Mensagem do Natal de 1931, que nos oferece o tema fundamental que iremos desenvolvendo aqui. Cada um fica livre de aceitar ou não a origem sobrenatural desta mensagem, mas o fato positivo que faz pensar haver nela um poder que não é meu é ter ela, embora eu fosse desconhecido, se espalhado pelo mundo por si mesma, alcançando desde a Europa, as Américas do Norte e do Sul, os países árabes e a Ásia, até a Indochina, atingindo 1 milhão de exemplares. Era a noite de Natal de 1931 e eu estava desanimado pelos demasiados sofrimentos, quando, como se um relâmpago me colhesse desprevenido, escrevi tremendo estas palavras. Abre aspas. No silêncio da noite santa, escuta-me. Põe de lado todo o saber e tuas recordações. Põe-te de parte e esquece de tudo. Abandona-te à minha voz, inerte, vazio, no nada, no mais completo silêncio do espaço e do tempo. Neste vazio, ouve minha voz que te diz: ergue-te e fala, sou eu. Falo hoje a todos os justos da terra e os chamo de todas as partes do mundo, a fim de unificarem suas aspirações e preces numa oblata que se eleve ao céu. Que nenhuma barreira de religião, de nacionalidade ou de raça os divida, porque não está longe o dia em que somente uma será a divisão entre os homens, justos e injustos. A divisão está no íntimo da consciência e não no vosso aspecto exterior, visível. Minha palavra é universal. Uma grande transformação se aproxima para a vida do mundo. Tal como a última molécula de gelo faz desmoronar o iceberg gigantesco, assim também de uma centelha qualquer surgirá o incêndio. A destruição, porém, é necessária. Haverá destruição somente do que é forma, incrustação, cristalização, de tudo o que deve desaparecer para que permaneça apenas a ideia, que sintetiza o valor das coisas. Grande mal, condição de um bem ainda maior. Depois disto, a humanidade, purificada, mais leve, mais selecionada por haver perdido seus piores elementos, reunir-se-á em torno dos desconhecidos que hoje sofrem e semeiam em silêncio, e retomará renovada o caminho da ascensão. Uma nova era começará. Fecha aspas. Assim falou sua voz em sua primeira mensagem no Natal de 1931. Já expliquei num artigo intitulado Princípios, em 1952, que as religiões têm três fases. A primeira, a mais antiga, é a terrorista, feita por um Deus vingativo que se faz obedecer inexoravelmente, punindo com a lei de talião. A segunda, mais recente, é a ético-jurídica, feita de uma codificação de normas de vida. E esta é uma evolução da natureza humana inferior que pode permitir uma manifestação de Deus, fazendo transparecer cada vez mais sua bondade. Somente hoje a maturação pode permitir, sem o perigo de abusos antes temíveis, a passagem à terceira fase, que é da compreensão, na qual as religiões são livres e convictas, transformando-se de formais, onde lutam os interesses, cada vez mais em substanciais, que é amor. Hoje se passa da segunda à terceira fase. Penetra-se na fase do amor. Não mais luta entre rivais, mas colaboração entre irmãos. Brevemente, o mundo se organizará sobre um princípio único. Este, no entanto, não será dado por um imperialismo religioso, por meio da vitória de uma religião que, por absolutismo, se imponha a todas as outras. Não é por este caminho que se chegará à unidade, com um só rebanho e um só pastor. O único pastor será o Cristo, e o único rebanho será formado por uma humanidade em que as várias religiões não se combatam e não se condenem reciprocamente, mas, ao contrário, se compreendam e se coordenem, fazendo dos homens, todos eles, filhos diante de um único Deus, um só Deus, Pai de todos. O mundo materialista de hoje, na realidade vivida, desinteressou-se do Cristo. Mas repudiar o Evangelho significa não aceitar a lei de um plano biológico mais evoluído, recusando-se a progredir e civilizar-se. Ir contra as leis da vida, querer pará-las no seu caminho de ascensão, significa ser atingido por suas terríveis reações. E esta foi a terrível encruzilhada em que a humanidade quis cair. Cristo não é somente um fato histórico ou fenômeno religioso. É o mais alto acontecimento biológico do planeta, acontecimento perante o qual deverá prestar contas à humanidade, que nunca poderá fugir às leis da vida. Cristo deixou-se sacrificar para nos dar a verdade. Acreditou-se tê-lo destruído, matando-o, tê-lo afastado, negando-o. Mas o Espírito, a verdade e as leis da vida não podem ser destruídas. Cristo faz parte do fenômeno vida e não pode morrer. Ele está vivo e sempre vivo estará entre nós, presente e operante como força viva. Ninguém pode parar a sua ação. Cristo ainda está esperando ser tomado a sério depois de 2000 anos. Os santos hoje são poucos e as multidões seguem outro caminho. O homem, na sua ignorância, acredita erroneamente que a paciência misericordiosa de Deus seja a sua própria vitória. Neste ponto, a humanidade se encontra no caminho da descida. A multidão é ignorante e obstinada e se faz forte pelo número. Tendo ela tomado demasiada velocidade na descida, torna-se sempre mais difícil retomar o caminho da subida. Agora chegamos a um ponto em que, nem mesmo com uma explicação racional, apoiada na lógica e na ciência, não é mais possível obter a verdadeira compreensão. A destruição, então, se faz necessária, pois quem quiser parar o progresso da vida, por essa mesma vida será destruído, porquanto a lei quer que ela avance e, por isso, afasta todos os obstáculos. Seja como for, o fenômeno deve ser resolvido. As forças progridem e devem realizar-se de alguma forma. Não há outro caminho que não seja o do aceleramento. Que os maus, como fala o Apocalipse, tornem-se cada vez piores, e os bons, cada vez melhores, a fim de que seja possível separar sempre mais uns dos outros e a justiça se cumpra. Neste ponto, não se pode mais encontrar a solução voltando para trás, mas somente no choque violento entre as forças do mal e as do bem, pelo fato de que já estamos na guerra e não podemos chegar ao fim senão como vencedores ou como vencidos. Chegou a hora do grande julgamento em que se terá de fazer a prestação de contas. Aqueles que mais dificilmente poderão ser salvos são os astutos, os poderosos, que são os maiores responsáveis por terem eles nas mãos os meios de direção da riqueza e do poder. Os dirigentes, desorientados pela falta de uma concepção capaz de resolver os problemas da vida, percebem esta corrida em direção ao abismo e desejariam descobrir meios práticos de salvação. Infelizmente, porém, no repertório econômico, político e social deles, não existem tais meios para evitar estes golpes. Todo o sistema vigente está errado, pois se baseia na força. E ninguém pode impedir que quem use da espada por ela pereça. O nosso mundo somente confia na força e, portanto, não pode merecer a intervenção de poderes superiores para a sua defesa. Ao contrário, ele os renega com seus atos. E quem nada mais tem senão a força não pode prescindir dela. Ela leva à destruição, porque o choque é inevitável. Ele é uma consequência necessária e fatal do sistema hoje vigente no mundo, que fica assim, inexoravelmente preso na sua própria armadilha, sem possibilidade de saída. Tudo isso é consequência do atual grau de involução do homem, porque ele ainda se encontra no plano semi-animal. Quantas vozes espirituais se levantaram, quantos mártires se sacrificaram para que o mundo evoluísse? Mas o homem continua pertencendo ao plano biológico do animal. Por isso ele deve aceitar as duras leis deste plano. Uma vez que neste ponto ele já demonstrou não querer evoluir, a maioria que pertence a esse tipo biológico deverá ser afastada do planeta, de modo que ele possa progredir por intermédio dos poucos evoluídos que pertencem a um plano biológico mais alto. Tudo isso acontece automaticamente, porque a concórdia e a organização são condições dos evoluídos, enquanto que o separatismo, a luta e a desorganização são qualidades dos involuídos. De modo que esses, pela sua própria natureza e sistema, são guiados para serem eliminados, exterminando-se uns aos outros. Não é fato que o mundo continua se armando porque acredita mais nas armas? O que mais pode acontecer, se não destruição, num mundo feito assim, quando os problemas com o sistema vigente de forças não podem mais ser resolvidos senão pela força, quando não há nenhum outro modo para sobreviver, senão constituindo-se como o mais forte, porque, ao primeiro sinal de fraqueza de uma das partes, a outra estará pronta ao assalto para destruir. Não é esta a lei de muitos de nossos atos? Hoje o mundo é uma gigantesca corrida de lutadores egoístas, cada um procurando aproveitar o máximo possível do seu próximo. A melhor habilidade nos negócios e na política é, muitas vezes, julgada ser aquela de saber enganar e espoliar o próximo. Os métodos modernos são muitas vezes uma sobrevivência dos antigos modos de pilhagem, de rapinas, de destruição dos fracos. Pois bem, há, no entanto, uma lei de progresso, pela qual somos impulsionados para a civilização, o que significa que é preciso acabar com tudo isso até serem afastados todos aqueles que demonstraram não ser capazes de ascender a esta forma de vida. E estes seres não estão isolados somente numa nação particular, mas encontram-se em todas as nações do mundo. Não há uns poucos inocentes, nem uns poucos culpados. A culpa está distribuída por toda parte, de modo que, mais ou menos, muitos deverão pagá-la, e o próprio sistema deles os levará a um recíproco choque fatal, para serem destruídos uns pelos outros, sejam eles vencedores ou vencidos. O mundo, na prática, não acredita em Deus. O que vale são os fatos. Faz-se muita questão de ortodoxia de princípios, mas relega-se o mais importante, que é a retidão nas obras. O mundo não leva em conta que existe uma lei, e embora a conheça, às vezes esquece que o passado, o presente e o futuro estão fatalmente ligados por todos nós, que assim colhemos a cada momento as consequências de nossos atos. Assim, o mundo não toma conhecimento de que nós, com todos nossos pensamentos e atos, semeamos o nosso futuro de alegria ou de dor. Não toma conhecimento da absoluta fatalidade das consequências, seja de bem ou de mal. Desse modo, a sociedade humana está toda ligada por uma série de liames que não são, como os homens julgam ser, constituídos somente de relações jurídicas ou de parentesco físico. Há também uma rede de relações kármicas, de débitos e créditos, que nos vinculam uns aos outros e são os mais importantes. As proteções jurídicas e aquelas baseadas na astúcia e na força ficam na superfície, não sendo suficientes para nos defender da fatal reação da lei. O que vale é o efeito das causas que colocamos em movimento. Quem ganha indebitamente também fica devedor e, por conseguinte, terá de pagar, não havendo poder legal ou humano algum capaz de impedir isso. Quem foi injustamente explorado torna-se credor e fará jus à sua compensação. Quando se constituem relações desta natureza no destino de vários indivíduos, os liames permanecem até que as contas sejam quitadas, entregando a cada um aquilo que for de seu direito. Assim, o vencedor que acreditou ter triunfado deverá cair aos pés do vencido. Se o homem pudesse compreender uma lei assim tão simples, toda a estrutura social se tornaria diferente. O homem atual, muitas vezes, acredita ser inteligente quando consegue defraudar a lei de Deus. Mas como pode ele acreditar que seja possível defraudar as leis da vida? Isso é loucura. Porém, o homem é míope e ignorante. Ele fica satisfeito com o sucesso imediato. Mas e depois? Para a grande maioria, isto é uma neblina de mistério. O sucesso imediato o deixa acreditar que tenha conseguido enganar o próximo e a lei. No entanto, ele somente conseguiu enganar a si mesmo. Olhando para os outros somente por fora, ele acredita não haver justiça no mundo, por ver os maus triunfarem e os justos serem esmagados. Mas ignora que a vida continua e que não se pode julgar somente pelo breve espaço de uma vida terrena. Então depois, nós vemos nascer tantos desventurados e não sabemos por quê. Assim, aquele que acreditou vencer, pelo contrário, perdeu, e acreditando enganar o próximo, não enganou senão a si mesmo. Podemos falar assim, não porque nos baseamos sobre a doutrina desta ou daquela escola, mas porque estas conclusões foram obtidas através da observação dos fatos e conduzidas de forma científica positiva, como já temos alhures demonstrado. Assim, o homem, em sua loucura, vai criando para si um destino de dor. Ele é o arquiteto do seu próprio futuro. Com a sua avidez, ele cria a sua miséria, Com seu orgulho, cria a sua humilhação. Com a sua prepotência, cria a sua derrota. Trata-se de uma lei de causa e efeito, de continuidade e de equilíbrio, que fica confirmada por todas as outras leis que a sustentam e que são por nós conhecidas no mundo físico e dinâmico. Essa teoria é a que mais concorda com tais leis. Ela poderia renovar o mundo. Hoje, o homem está enlouquecido pelo sucesso, que faz seu valor consistir na aquisição e no acúmulo da riqueza, sem dar importância aos meios usados. Vencer é o grande sonho, seja da maneira que for, pois o vencedor é sempre admirado. Mas no alto há uma lei de justiça inexorável. Os débitos devem ser pagos. Quem faz o mal receberá o mal. Quem faz o bem fará jus ao bem. Podemos semear livremente, mas depois o fruto será fatalmente nosso. Então, para que serve o triunfo efêmero do mais forte contra o mais fraco? O que ficou de definitivo de todos os triunfos registrados pela história? Tudo isto serve apenas para fazer da terra um inferno, um teatro de guerras, sem paz nem segurança para ninguém, levando assim à dor, que é a grande mestra para nos ensinar a não errar mais. Quem esmaga será esmagado. Quem furta para enriquecer, empobrece. Quem faz o próximo sofrer, deverá depois pagar a ele a sua dívida com a sua própria dor. É loucura procurar enriquecer e vencer sem critério de justiça. Assim construímos o nosso próprio destino, de pobreza ou de vencidos, com o qual tudo pagaremos. Deste modo, o mundo segue um método irracional, contraproducente, antiutilitário. Quem sabe com que desprezo nos julgarão nossos futuros descendentes civilizados? Enriquecer sem dar o valor correspondente do próprio trabalho significa empobrecer. Num mundo mais inteligente, a procura do próprio bem-estar seria feita por meio de ganhos legítimos, buscando obter créditos com o pagamento do seu próprio patrimônio ao próximo e tornando-se assim útil à sociedade, ao invés de endividar-se com ganhos ilegítimos. Seja qual for o caso, jamais adquirir sem dar um valor equivalente. Direito de todos à vida, mas a todos o dever do trabalho. E do trabalho, pedir somente a justa recompensa, que é a obrigação da parte de quem tem nas mãos o capital e a direção. Esse é o verdadeiro fundamento das leis econômicas, e não a luta. E os vencedores, porque são mais fortes e inteligentes, têm o dever de educar e ajudar os mais fracos, e não o direito de esmagá-los e explorá-los. A humanidade deveria compreender que os problemas não podem ser resolvidos com a força ou com a astúcia, mas somente com a justiça. Deveria compreender que o vencedor se endivida perante o vencido e, por isso, deve pagar-lhe o preço de todo o esmagamento que causar. O escravo se tornará um dia dono de seu patrão, que, por sua vez, será seu escravo. Só assim, ambos poderão compreender a lição. No seu ataque contra o cristianismo, Nietzsche, o criador do tipo biológico do super-homem do egoísmo e da prepotência, o evoluído ao contrário, o herói da involução, viu no Sermão da Montanha uma expressão de revolta dos renegados, dos fracos e vencidos, contra o poder vencedor. Assim, Nietzsche demonstra nada ter compreendido dos profundos equilíbrios que aquele discurso expressa. O erro está em acreditar que tudo isto seja verdadeiro tão somente porque assim falou o Cristo e assim o repete uma religião, crendo, por conseguinte, que, lutando contra essa mesma religião e o Cristo, tais princípios possam ser destruídos. Ao contrário, tudo isto está escrito na lei da vida e faz parte de uma ordem universal inviolável que nós podemos compreender e devemos admitir não somente pelos caminhos da fé, mas também pelos rumos positivos da razão e da ciência. Os materialistas deveriam compreender, por meio de sua própria psicologia positiva, esta moral biológica, que faz parte de leis universais de compensação e de equilíbrio. O futuro da evolução biológica, conforme já comentamos alhures, não se pode verificar senão através da espiritualização. Porque, apesar de sua desenvolvida inteligência, eles não compreendem esta moral biológica positiva? É porque o materialismo ateu representa, perante o futuro, que pertence ao espírito, o passado involuído, que resiste ao progresso e no qual sobrevive a animalidade com os seus instintos, que ensinam a vencer com a força e com a astúcia. Mas quem vive assim, vive nas trevas, pois a verdade lhe escapa. Dessa forma, recusando-se a compreender, ele, para não ver, arranca seus próprios olhos e torna-se escravo da ignorância, expondo-se assim a duras lições. Desse modo, a humanidade quis fazer para si mesma um destino de punição, que representa a reação reconstrutiva dos equilíbrios da lei para corrigir os erros do passado. É por isso que as forças do mal agora estão livres e ativas, porque ele vem a funcionar quando tem que cumprir uma destruição para expurgar. Neste ponto, não é mais possível que o conselho e a palavra possam ajudar, porque o homem caiu sob o poder de forças inferiores, que devem cumprir sua tarefa de eliminação para que depois elas sejam finalmente afastadas. Na atual equação das forças do mundo, a resultante é somente uma: destruição. Será que é possível introduzir nesta equação novos valores, quantidades ou forças que modifiquem os resultados? Esta nova força poderia ser a inteligência diretriz de uma grande nação, que tivesse a capacidade de compreender e o poder para atuar. Poderia este novo fato eliminar ou pelo menos retardar a destruição? Mas, para que a avalanche que está desmoronando possa voltar atrás, retomando novamente o caminho da subida, precisaria uma ideia forte e um mundo singelo que soubesse acreditar nisso. Ao contrário, falta a este mundo confiança e todos, mais ou menos, percebem a aproximação do perigo como um destino fatal. Vive-se como aventureiros, pressentindo-se um desastre inevitável. O mundo se agarra desesperadamente aos meios materiais e ao poder das armas. Mas este será verdadeiramente o poder que trará a destruição. O mundo acumula armas para se defender, mas elas servirão para sua própria destruição. E todos não têm confiança senão na força, porque todas as crenças se enfraqueceram. O momento é terrível, pois o homem tem nas mãos um poder de destruição imenso, mas não possui a disciplina moral necessária para fazer disso bom uso. O que poderemos nós esperar do futuro quando estes poderes são dirigidos por esta psicologia? Poderia Deus fazer um milagre? Mas os milagres não podem acontecer contra a lógica e a justiça da lei, que é o próprio pensamento de Deus. Quando temos culpas para pagar, precisamos pagá-las. É preciso ter merecido esta ajuda particular que se chama milagre. Mas é certo também que esta ajuda não desce para defender interesses egoísticos. As forças espirituais funcionam, mas somente nas mãos dos santos. Elas não descem para se realizarem nos planos mais involuídos, que as afastam e que, assim, ficam abandonados ao poder das próprias forças involuídas. As duas maiores potências do planeta procuram eliminar-se uma à outra para atingir o domínio absoluto, porém elas se destruirão reciprocamente e assim será feito o expurgo com um banho de dor, o preço da redenção, sem o qual não se pode subir a um plano biológico mais alto. Será o choque necessário, sem o qual também não se pode atingir a renovação integral. No plano onde reina a lei da seleção do mais forte, é impossível evitar o choque entre esses dois mais poderosos do mundo, porque este é o choque que resolverá quem é o mais forte, aquele a quem, segundo a lei vigente da animalidade, pertence a vitória. Não se pode escapar a esta lei do tipo biológico atual. Mas, se este choque com as armas atômicas modernas significa destruição, esta será então inevitável para ambos os contendores. Outra razão ainda para que isso tenha de se realizar é o fato de ser este o único meio de cumprir o expurgo necessário para que o inevitável progresso possa verificar-se e uma nova civilização possa surgir, agora que os tempos estão amadurecidos. Não se pode quebrar o encadeamento lógico destes termos sucessivos. Dada a natureza do homem atual e o poder sem precedentes de suas forças, que neste momento histórico estão nas mãos desse tipo biológico, não se pode atingir outros resultados. Não se pode alterar o desenvolvimento de um encadeamento lógico, do mesmo modo que não se pode torcer o desenvolvimento de um processo matemático. O momento histórico atual é muito grave. Ele está se tornando cada dia mais grave. Chegamos à plenitude dos tempos. Pregações foram feitas muitas, avisos foram dados, mas o mundo continuou pelo seu caminho sem prestar ouvidos. Nesta hora, não é mais tempo de palavras e avisos, mas sim de ação. É preciso enfrentar os acontecimentos. Os homens continuam a fazer seus negócios e, embora digam o contrário nas palavras, dão provas de serem ateus na prática, não importa a qual religião ou fé eles pertençam. Em todos os grupos, a maioria acredita só na força material, nas armas, no poder do dinheiro. E logo chegará o tempo em que as armas servirão apenas para exterminar uns aos outros, ricos e pobres, patrões e empregados, vencedores e vencidos. Chegará o tempo em que ter dinheiro de nada adiantará, porque, no desfazimento do conjunto social, acabará toda a confiança em qualquer pessoa e não será possível se manter forte como poder político, porque ninguém obedecerá mais a ninguém. É justo que um mundo assim, bem polido nas ideias, mas em substância, feito de um egoísmo sem limites, de um ateísmo desorganizador, de um individualismo separatista contra a ordem da lei de Deus, acabe por cair no abismo do caos. Nesse ponto, isso é fatal. Trata-se do efeito de causas que a humanidade livremente estabeleceu nos séculos passados. A liberdade humana não chega ao ponto de modificar a lei e evadir-se do princípio de causa e efeito que nos liga às consequências das nossas ações do passado. Assim o homem quis e assim será. Assim falou a mensagem de Natal em 1931. Abre aspas. Um grande batismo de dor é necessário a fim de que a humanidade recupere o equilíbrio livremente violado. Grande mal, condição de um bem ainda maior. Fecha aspas. A lei deixa ao homem o livre-arbítrio somente o quanto ele necessita para estabelecer as causas, mas não para fugir aos efeitos. A lei somente lhe faculta liberdade dentro de tais limites e apenas para que ele possa experimentar entre a verdade e o erro, a fim de aprender e assim realizar por ele mesmo a sua subida. Esta oscilação do livre-arbítrio está sempre contida nos limites do contingente humano, sendo que ao homem nunca é permitido transpô-los. Isto quer dizer que o homem é livre para semear desordem e destruição na sua própria vida, mas não tem o poder de fazê-lo na ordem da lei, que é inviolável. De outro modo, a ignorância e a prepotência humana teriam trazido, há muito tempo, anarquia ao mundo todo. Verifica-se, assim, o fato de que nas grandes linhas da história e da evolução, fatalmente manda a lei, razão pela qual o poder do homem é somente limitado e relativo, não lhe sendo possível parar o progresso. Assim, não é o homem, mas sim a lei quem manda, quer e, por último, acaba por se impor com seu impulso íntimo e tenaz para que a evolução se cumpra. A lei não pode ser enganada nem parada. Ela permite desvios momentâneos, atrasos e adiamentos, mas seu cumprimento é fatal. O homem que quiser aproveitar-se da própria liberdade para se rebelar contra a lei indefinidamente será eliminado. Os místicos percebem por intuição, e aqueles que raciocinam sabem por intermédio de uma lógica fatal, da qual analisam o desenvolvimento, que a humanidade está agora correndo grandes perigos, ainda que no final a destruição possa ser utilizada para depois se reconstruir melhor e mais alto. Ninguém poderá impedir que se cumpra a vontade da lei. Os homens práticos podem gritar que isto é utopia, mas aqui operam elementos imponderáveis que eles ignoram. Os homens práticos não compreenderam o que está acontecendo agora, no atual momento histórico. Acreditam que, por intermédio do progresso científico e mecânico, eles possam apoderar-se das forças da natureza para escravizá-las aos seus fins. Mas não compreendem que a natureza é muito mais inteligente e que devem suas vidas a esta sabedoria, ainda não possuída por eles. Acontece então que quando, dos poderes entregues em suas mãos para fazer livremente experiências e assim evoluir, o homem faz mau uso, utilizando-os para atingir somente o seu próprio gozo egoístico, aquela inteligência da natureza revolta-se, porque a sua sabedoria não quer que a lei seja violada. E, de fato, é exatamente isso que está acontecendo, e é somente assim que podemos explicá-lo. A ciência acabou, assim, por construir, com a bomba atômica, um meio para destruir a humanidade. Isso vem nos provar que a orientação materialista de nosso tempo nos deu uma ciência errada desde o começo, a qual, portanto, não podia chegar a outras conclusões. Tal orientação é o micróbio do egoísmo, que é o câncer do destrucionismo. E a vida, quando vê que está sendo traída em sua finalidade mais importante, que é evoluir, revolta-se e destrói tudo o que a impede neste caminho. O homem deve compreender que ele se acha perante uma inteligência e uma lógica dotadas de leis invioláveis. A natureza não quer o tipo biológico do homem que está engordando no bem-estar servido pela máquina. Tão logo ele atinge um bem-estar abundante, a natureza ou os utiliza para aumentar a população, a fim de fazê-lo produzir frutos não como gozo, mas sim para prolificação, ou então desencadeia guerras e revoluções para que aquele bem-estar sirva para destruir o velho e construir o novo, evoluindo. A natureza quer que o homem cumpra o trabalho do seu próprio progresso. É por isso que, quando o homem quer fazer uso errado dos segredos que arrancou da natureza, é possível que ela, para destruir os frutos de tais descobertas, venha a exterminar a humanidade, sua criadora, infligindo-lhe uma lição tão poderosa que ela volte ao caminho certo e não mais deseje iniciar novamente semelhantes aventuras. Explica-se assim como a ciência moderna, em razão de se ter colocado a serviço do egoísmo, que tudo quer explorar para seu gozo, sem mais altos fins espirituais e morais, chegou a produzir, como resultado seu, somente o fruto da destruição. Isto nos prova claramente que, para a vida, são da maior importância os valores morais. Descuidar deles significa errar nos seus pontos mais fundamentais e ter de pagar por isso depois, até o último ceitil. Acontece então que a vida se revolta e procura, com a sua sabedoria, destruir tudo que se desenvolve negativamente em sentido contrário aos valores do espírito, como no caso do estabelecimento de um bem-estar material sem uma função evolutiva, que deve ser primeiro espiritual em nossa atual fase. Então, a sabedoria da vida, para nosso bem, nos impede o passo e bloqueia o caminho errado. Aqui, a natureza opera como nas doenças físicas, procurando restringir e isolar a zona infectada ou então, caso não consiga esse isolamento, destruindo o corpo do doente para que ele recomece a vida num outro organismo. Contudo, mesmo antes de chegar a estas últimas consequências, o homem já se arrisca a ser dominado pela máquina. Ele corre o perigo de que este novo ser, criado por suas próprias mãos, assuma não uma simples convivência em simbiose, mas sim o predomínio sobre ele, fazendo da máquina a dona e do homem o seu criado. Isto porque o homem quer fazer dela somente um meio a serviço da própria preguiça, abdicando do mando diretor de seu eu espiritual superior. A diferença parece sutil, mas é profunda. O homem quer ser dono da máquina. No entanto, o dono não deve ser o eu inferior, material, egoísta e involuído do homem, mas sim o seu espírito, para atingir fins espirituais superiores. É uma diferença cheia de consequências, pois, se não for assim, a máquina, em vez de se tornar um instrumento para servir, vai revoltar-se contra seu dono, que, embora a tenha criado, não soube dominá-la para cumprir os devidos fins exigidos pela vida. A própria máquina acabará, assim, por escravizar o dono, que abdicou de seus poderes de direção. E o que acontece numa casa quando o chefe não a dirige mais e aparece então o criado para substituí-lo nas funções diretivas? Ocorre uma degradação, um retrocesso até o plano evolutivo do criado, que assim nivela tudo na própria inferioridade. Esta é uma lei da vida, e segundo ela, quando quem está mais no alto se enfraquece, os inferiores surgem para mandar. Então o criado torna-se patrão e o patrão torna-se criado. O instrumento torna-se diretor e o diretor torna-se o seu instrumento. Se o homem não souber reagir, dominando espiritualmente os seus novos poderes, ele ficará preso às suas novas exigências mecânicas e quanto mais se deixar prender, tanto menos possível será para ele desprender-se e voltar a ser o Senhor. A máquina, mesmo parecendo viva, é inerte e cega. Ela pode, com a mesma indiferença, tanto nos proteger a vida como nos trazer a morte. Ela repete e multiplica o impulso recebido pela vontade e inteligência do homem, mas nada inicia por si própria. Nada possui da consciência espiritual do homem. É amoral e pode fazer indiferentemente o bem ou o mal, conforme o impulso que o homem lhe der. A máquina não sabe manter-se viva sozinha, não tem assimilação ou recâmbio, mas somente a autonomia que lhe foi dada pelo impulso recebido, e deixa de funcionar tão logo esse se esgota. Quando, pelo funcionamento, a máquina restitui todo o alento animador que recebeu do homem, ela volta a ser matéria morta, inerte, como era antes. A máquina não evolui. Se for bem dirigida, ela pode representar uma ajuda à evolução. Se for mal dirigida, pode tornar-se um empecilho. A máquina não é vida e não eleva-se sozinha. Ela é apenas um espelho da inteligência do homem que a criou. Ele pode fazê-la funcionar em harmonia com a ordem universal, então a vida a sustentará. Mas o homem, que é livre, também pode fazê-la funcionar contra esta ordem, então a vida destruirá a máquina. No primeiro caso, temos muitos instrumentos úteis, o carro, o avião, o rádio, etc. No segundo, temos as máquinas de guerra e, em primeiro plano, a bomba de hidrogênio. A conclusão destas afirmações é que, pela sua própria natureza, a nossa civilização mecânica, ao invés de cultivar os valores morais para nos dirigirem, tende, ao contrário, sempre mais a suprimi-los e, por conseguinte, a regredir para a sua autodestruição, porque a vida elimina tudo o que opera contra ela. Eis como se explica o fato de, numa hora assim apocalíptica, presenciarmos uma fatal derrocada espiritual e moral neste terreno das funções diretivas. Eis porque hoje a humanidade mostra uma tão grande inconsciência. Perante tão terríveis perspectivas, o homem prefere continuar com seus ridículos e velhos jogos, aturdindo-se nos gozos para esquecer, amontoando dinheiro, fabricando armas e buscando tornar-se politicamente poderoso. Velhos expedientes que não salvaram a humanidade nem impediram o desencadeamento da tempestade nas horas trágicas das grandes voltas da história. Tudo será inútil. Ficará somente uma defesa: ser conforme a lei, o que significa ser justo. Isto porque, como diz a citada mensagem, abre aspas, não está longe o dia em que somente uma será a divisão entre os homens, justos e injustos, fecha aspas. Deve ser aplicada agora, no plano universal exposto neste quadro, a nossa ação positiva neste nosso tempo. Entramos no terreno prático. A maioria humana, ateia na substância, está misturada com uma minoria de crentes. Aparentemente, entretanto, os homens estão agrupados de outro modo, por religiões, seitas, crenças, fés, etc. Em nosso mundo, repara-se muito nestas distinções exteriores, porque elas encerram interesses humanos, e pouca atenção se dá àquela já mencionada distinção de substância entre justos e injustos. A muitos interessa declararem-se membros de um determinado grupo, porque aí acham defesa e vantagens. Para poucos, porém, interessa conhecer a verdade e vivê-la honestamente. Acontece, entretanto, que cada grupo está ocupado em lutar contra o grupo vizinho, sob a bandeira de uma sua verdade particular, interessando-se por ela não em si mesma, mas somente como meio de luta, para obter vantagem de sua própria supremacia terrena. Assim, poucos se preocupam com aquela outra distinção que é de substância e não de forma, de justiça e retidão e não de grupo. O erro está em cuidar do que é menos importante, sem olhar para o que é mais urgente e necessário. As leis da vida, que toleram este erro desde séculos, exigem, na atual volta histórica, que ele seja corrigido, impondo o triunfo dos valores substanciais. Chegou assim a hora histórica, e os tempos estão amadurecidos porque o limite suportável, permitido pela elasticidade da lei, foi superado. Eis então que, no momento em que o cataclismo apocalíptico está pronto para desencadear-se sobre o mundo, poucos pensam substancialmente em se defender, ou, pelo menos, fazem isso de maneira leviana e em vão. Amontoar riquezas, poderes, armas, será inútil, em nada adiantará. E poucos em nosso mundo, que está para ruir, pensam que a única maneira para se salvar é ser honesto. E a punição, que é justiça, pois foi merecida, está exatamente na incapacidade de compreender que este é o único caminho para a salvação. Esta incapacidade chega justamente porque aqueles que não merecem não devem ser salvos. O que se pode fazer então? Dirigir-se a esta ou aquela religião ou grupo é inútil. Aqui não se trata de defender os interesses de uma particular organização humana para uma supremacia de grupo, o que não adianta neste grave momento histórico perante tão universais ameaças. Juntar-se a este ou a aquele grupo significaria fechar-se lá junto com honestos e desonestos, numa verdade particular a ele, esquecendo as universais leis da vida e a positiva e férrea realidade biológica. A hora é trágica e não há tempo a perder. Aqui urge fazer um trabalho completamente diferente, mas não um trabalho para atingir supremacias de grupos ou vitória sobre o próximo, e sim de salvação. É certo que cada um procurará salvar-se como melhor puder compreender e fazer. Mas somente quem conhece a lei, a hora histórica e os imponderáveis agora em ação poderá salvar-se, porque só ele saberá como agir inteligentemente e oportunamente. É justo que, em virtude de sua incapacidade de compreender, os rebeldes fiquem submetidos à ordem divina e, assim, não sejam salvos, pois não merecem. Por outro lado, Deus iluminará os justos que lutaram e sofreram por ele para que eles sejam salvos. Assim, prepara-se hoje, fatalmente, a seleção anunciada em 1931 na primeira mensagem de sua voz. Desse modo, os justos de qualquer religião ou raça estarão de um lado e os injustos do outro. Isso porque chegou a hora em que os involuídos serão expulsos para ambientes extraterrestres, proporcionados e adaptados a eles, onde poderão viver de acordo com seu baixo nível de vida, libertando assim o planeta de sua imunda presença, porque ele deve progredir de agora em diante para tornar-se a pátria de uma humanidade mais evoluída. Depois de termos esclarecido estes princípios gerais, o problema agora é a sua atuação prática. O que devemos fazer então? Constituirmo-nos representantes do alto significa tomar sobre nós mesmos poder e autoridade, o que pode ser entendido, no regime humano da luta pela vida, como conquista de domínio pessoal, e assim provocar a rebeldia no instinto dos excluídos. Abre-se, então, o caminho das rivalidades e inimizades, sobretudo para quem já possui este domínio e não quer perdê-lo, pois foi conquistado e mantido através de muitas lutas. Assim aconteceu quando Cristo afrontou os sacerdotes do seu tempo. Nunca se pode esquecer que na Terra vivemos em um nível biológico perto da animalidade, onde predomina a lei da luta pela seleção do mais forte, lei que fala poderosa nos instintos fundamentais da nossa vida e que, por conseguinte, invade tudo, reaparecendo, mais ou menos oculta, não só no fundo de todas as nossas manifestações humanas comuns, mas também nas religiosas e espirituais. Por isso, para não provocar esta luta de autodefesa, é preciso respeitar todas as autoridades terrenas e nunca procurar conquistar poder humano algum, que neste caso não interessa. A salvação não se baseia sobre nenhuma força terrena, nem sobre qualquer dos meios de agressão e defesa atualmente usados, mais compreensíveis pelo homem. As armas devem ser interiores, a bondade e a justiça. No caminho desta salvação, será o primeiro, e neste exército, será o mais bem armado, aquele que tiver mais bondade e menos astúcia humana, aquele que for o mais justo, o menos egoísta, aquele que possuir as bem-aventuranças do Sermão da Montanha, que finalmente deverá tornar-se realidade vivida. O primeiro trabalho a fazer é ajudarem-se uns aos outros, ajudar os justos a reconhecerem-se, encontrarem-se e reunirem-se, sem discriminar raças ou religiões. Isto servirá para constituir um primeiro núcleo de justos, pronto não somente a pregar, mas também a praticar o Evangelho. Formar um primeiro grupo daqueles que poderão ser salvos por ter merecido isso com uma vida exemplar. Estabelecer um primeiro centro de atração para a constituição da nova civilização do terceiro milênio. Trata-se, em outras palavras, de preparar, ante o quadro apocalíptico da iminência de uma destruição mundial, uma arca de salvação para os tipos biológicos que, pelo grau do índex de inteligência, bondade e retidão, demonstrem ser mais evoluídos e, por isso, mais adaptados para representar a elite de hoje e a semente de um futuro melhor. Eles já existem hoje, mas estão escondidos porque, geralmente humildes, estão afastados e espalhados, subjugados pelos menos escrupulosos e mais prepotentes. Assim, a parte melhor da sociedade humana fica inutilizada, constituindo aquilo que está menos valorizado no mundo. Mas apesar disso, o futuro deverá ser melhor e, por isso, deverá ser confiado aos melhores. Os homens práticos sorrirão céticos de tudo isso, que para eles, conhecedores do mundo, é absoluta utopia. Mas também é verdade que o mundo construído por eles ameaça a cada momento desmoronar sobre eles mesmos. Além disso, ninguém tem o poder de parar o fatal progresso da vida. A história dos últimos tempos nos mostra a desprezível fraqueza da sagacidade humana e o incrível poder de destruição que as forças imponderáveis podem ter em todos os planos e aspectos humanos. Se a cada dia fica mais evidente que esta sagacidade não resolve, torna-se lógico pensar que a vida, uma vez que não quer e não pode morrer, procure novos caminhos de salvação onde os velhos métodos fracassaram e faça novas tentativas numa direção diferente, usando outros princípios. já tomamos conhecimento da hora histórica atual e do plano de Deus a este respeito. Investigando por caminhos intuitivos, racionalmente controlados, foi inevitável concluir que deverá acontecer o que temos anunciado. Uma apocalíptica destruição está se aproximando dentro desta segunda metade do nosso século. Fazer uma tentativa para salvar o que é possível não pode ser condenável e representa um dever daqueles que compreenderam o momento histórico. É lógico também uma tentativa com princípios diferentes daqueles do mundo, que nada até agora conseguiram resolver. E fazer tudo isso baseando-se em regras mais amplas e poderosas, contidas na lei que tudo regula, oferece maiores probabilidades de sucesso. Nos conceitos gerais, não há dúvida. Mas cada ideia, tão logo chega ao contato com a realidade da vida, enfrentando as forças inferiores, encontra dificuldades. Neste caso, podem falir os homens que primeiro lançaram esta ideia. Os chamados podem não compreender ou não responder. Então a ideia renascerá em outra parte, com outros homens que serão chamados, e assim por diante, até que ela se realize. Hoje, esta oferta é feita pelo alto ao Brasil. Se ele compreender, a salvação será primeiramente sua. Quem deseja ter uma missão deve mostrar-se digno dela. Nenhuma conquista pode ser atingida senão pelo nosso esforço. Se ainda não é possível conhecer antecipadamente o valor exato desta incógnita da equação, é possível, porém, conhecer os outros elementos que nos esperam no amanhã, restando-nos assim o dever de tentar uma salvação, pois a ajuda de Deus não faltará para aqueles que procurarem realizá-la. Foquemos agora ainda mais o nosso olhar para melhor substanciar as ideias no terreno prático. O estandarte é Cristo. O programa é o Evangelho. Os princípios são imparcialidade e universalidade. Por isso, procurar a verdade feita antes de tudo de honestidade e bondade, reconhecendo-a onde quer que ela esteja e nunca condenando-a a priori, só porque ela pertence a outros grupos. O fim é a unificação, não para constituir um poder central que se imponha, mas sim para formar um acordo entre pessoas diferentes também na fé e religião, que ficam unidas na simples filosofia da retidão pelo liame que une todos os sinceros e honestos. Num mundo de guerras de todos os gêneros, de todos contra todos, a qualidade mais urgente a aprender é a aceitação de todos os pontos de vista, inclusive daqueles contrários, num absoluto respeito por toda ideia não prejudicial, porque é uma ideia sustentada sempre por um nosso semelhante, aprendendo assim a arte da convivência que constitui o alicerce da paz e da vida civilizada. A consequência positiva está em ajudar-se um ao outro fraternalmente, sobretudo na hora do perigo. Ao mesmo tempo, são afastados os agressivos, intolerantes, polemistas, que possuem o instinto da luta pelo próprio domínio. Estes representam o velho tipo biológico, que será eliminado no novo milênio. Deve-se, portanto, ajudar a nascer e, quando já existam, reunir e proteger os exemplares evoluídos, que serão os cidadãos do novo mundo. Estes, congregando-se e defendendo-se reciprocamente, poderão melhor atravessar o cataclismo e sobreviver. Assim, o mundo de amanhã, depois da destruição, achará não somente uma doutrina teórica nos livros, mas também um modelo de vida já vivido por alguns, uma semente para o desenvolvimento de um novo tipo de civilização. Hoje, em nosso mundo social, este tipo biológico parece estar condenado a ser eliminado. Talvez as novas gerações olhem com vergonha o homem atual, este antepassado deles que subjugava os bons por julgá-los fracos e somente respeitava a força, desprezando o homem de bem e justo. A vida quer subir a formas mais civilizadas e, para progredir, favorece quem luta para subir e sobrepujar os obstáculos oferecidos pelos involuídos, que querem permanecer atrasados. E na vida está escrita a lei da evolução, que está na vontade e no pensamento de Deus. É preciso superar a atual fase de tolice, em que os povos raciocinam matando-se entre si e o homem quer fazer do seu planeta um inferno. Ao velho mundo da animalidade deve-se contrapor um mundo mais refinado de espiritualidade. À força bruta deve-se contrapor a mais poderosa força da inteligência e da bondade, sustentada pelos recursos do mundo espirituais, os quais, para quem os conhece e sabe aplicá-los, não são utopia. Chegou a hora de cumprir esta grande obra. Ela é demasiado gigantesca para que um homem sozinho possa cumpri-la. Mas os bons, unidos, poderão realizá-la com a ajuda de Deus. Terá direito à salvação quem quiser trabalhar neste sentido, colaborando com a vida, no seu esforço para construir um homem mais evoluído, ajudando-o a superar a sua atávica ferocidade e a estupidez da lei animal da luta e seleção do mais prepotente, para conduzi-lo a uma lei mais elevada, na qual o melhor, que se deve selecionar, é o mais justo, o homem da unidade orgânica da humanidade, e não o individualista egoísta, desagregador de toda a sociedade. Estes homens evoluídos, que não brigam para dominar, nem condenam em nome de Deus, mas vencem o mal com a não resistência, que é a estratégia do imponderável proclamada pelo Evangelho, hoje desconhecida no mundo, surgirão de todas as partes e reconhecerão uns aos outros. Que eles abram os braços fraternalmente uns aos outros. O passaporte para entrar nesta nova terra do futuro está escrito com singelas palavras de honestidade na alma de cada um, e essas palavras podem ser lidas na testa e nos olhos, que não podem mentir. Quem neste terreno procura enganar, engana-se a si mesmo. Este é o plano de trabalho para os homens de boa vontade, sejam eles quem forem. Repetimos que este plano é demasiado grande para ser confiado às forças humanas. E de fato é assim. Mas isso não nos autoriza a ficarmos preguiçosos. Aqui, a direção será sobretudo das leis da vida, às quais estarão subordinados aqueles homens, que não pretenderão dirigir e mandar, mas sim saberão interpretá-las para se tornarem humildes e obedientes instrumentos da vontade de Deus. Por isso eles não dirigem nem mandam, mas obedecem, não planejam, mas fazem parte de um plano. É lógico que um trabalho desta magnitude não possa ser dirigido e sustentado senão pelo pensamento e vontade de Deus. Concluímos com as palavras da já referida mensagem do Natal de 1931, de sua voz. Abre aspas. Depois disso, a humanidade, purificada, mais leve, mais selecionada por haver perdido seus piores elementos, reunir-se-á em torno dos desconhecidos que hoje sofrem e semeiam em silêncio, e retomará, renovada, o caminho da ascensão. Uma nova era começará. O espírito terá o domínio, e não mais a matéria, que será reduzida ao cativeiro. Então aprendereis a nos ver e a nos escutar, desceremos em multidão e conhecereis a verdade. Fecha aspas. Final do capítulo 4.